passado. O meu dia foi acabado, acho que estás no meu caminho. É cá, com esforço ou sem, cada dia que passa saudades de ver. Mas só de olhar para ti dá-me vontade de comer. Saí do treino, ponho-me a pensar qual será o dia que te vou papar. Tu és boa todos os dias, inveja de ter na minha mão todo o dia. Meu amigo, à noite do teu lado, para veres o que é duro, com ou sem futuro. Todo mundo pensa em te ter, o que é bom para sofrer. Sou teu amigo e gosto muito da tua amizade. Mas com essa beldade e até o fim do mundo, seja numas horas ou em segundos. Às vezes temos conversas que não têm fim. Mas voltas para aqui, só de olhar para ti fico sem jeito, tens um sorriso bonito. Tens um corpão que bem comia esse pão. Como pensar, serás minha, fico logo aflito. Não sei se hei-te dar um biscoito. És uma boa pessoa, és uma doce. Não sei se servias de agridoce.